Puxe M10! Desde como o sol, meu abraço quente é meu lençol. O tempo aqui não passa sem você, e custo que custar te espero. E quando te encontrar, só quer a paz a vida inteira. Só vocês, vai! Quero sempre ter você, amor. Não importa seja onde for. Tudo que você sente ao viver, também sinta amor como você. E o resto só o tempo. Você chamega é bom demais, amor. Você é especial, amor vira carnaval. Você é nota 10, não tem igual. Tu quer me ter, tu vai me ter. Amo entrar com você, nosso amor pede bis. Manda morre sem raiz, põe meu sem amar. Sem raiz, põe ver se é amado. Tudo vai bem.